Wesb FM no Dia Internacional da Mulher, agora 4:06, a gente não ensaiou direito, mas ensaiou mais ou menos. Vamos, olha, as meninas já estão por aqui, o som vai começar agora, vou tirar a trilha. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereço usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba. Escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Todo mundo em casa cantando com a gente, simbora! Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Não deixa o samba morrer, não deixa acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba pra gente samba. Samba pra gente samba. Tarde boa, fim de tarde boa, não mesmo? Maravilha, olha, a gente já começou diferente, né? Que geralmente a gente começa o programa, apresenta o pessoal, tal, conversa um pouquinho e começa a música. Hoje a gente, nós inovamos, não é, Jossi? Gente, essa voz maravilhosa que você acabou de ouvir é da Jossi. Alane. Oh, perdão, gente, já comecei errado, é a Alane, perdão que as duas aqui, eu confundo, é a Alane. É a Alane, a Jossi é a que tá aqui na minha frente cantando, mas Lani, boa tarde, seja bem-vinda aqui. Fala boa pra tarde. Gente como é que é essa história da mulher no samba, fala aí, daqui a pouco você, todos vamos falar aqui, mas assim, a proposta da banda era realmente mostrar a mulher no samba ou foi algo que aconteceu? A proposta, boa tarde gente, feliz dia da mulher para todo mundo que tá em casa, prazer imenso pra gente estar aqui na USB FM, sempre, né? A gente é muito bem recebido por cá. Então, a proposta foi realmente mostrar que tem mulher no samba, começar pelo nome. Mulher no samba. E no singular, né? Que justamente. Às vezes a gente, como fala, mulheres, não é mulher no samba. Não, é mulher no samba, porque a banda pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres, mas não deixa de ter mulher fazendo samba. E essa foi a nossa ideia quando a gente propôs este nome para a banda. Por quê? Uhum. A gente chegou, voltou de alguns lugares que a gente morava, resolvemos fazer nosso pouso aqui mais uma vez. E aí a gente disse, poxa, a gente vê só meninos fazendo samba, porque em Conquista só tinha meninos fazendo samba. E a gente falou, poxa, a gente já queria, já tinha ideia desse projeto, né? E daí pensamos no nome, a priori se chamava Samba em Casa. E aí depois a gente disse, não, vamos trocar. E aí resolvemos pensar em por que não mulher no samba. E a banda, são quantos componentes atualmente? Seis. Seis, né? Duas mulheres e quatro garotos. E quatro garotos. E aqui a gente está também com a Jossi, não é isso? Agora isso. É porque assim, eu tô de frente para você, aí na hora que eu falar com ela, eu lembrei de você. Mas Jossi, boa tarde, seja bem-vinda também. Boa tarde. Como é que é 2015 que vocês começaram o projeto? Então, esse projeto nasceu em 2015, né? Idealizado por mim e por Lani. com essa proposta de fortalecer o samba em Conquista, feito por mulheres, né? E a gente tem visto que isso foi algo muito importante, porque hoje a gente vê outras mulheres também despontando aí no cenário do samba. E o que a gente tem que realmente é incentivar umas às outras. Eu acho que é o importante a gente se dar as mãos, né? E incentivar mesmo. E que venha mais gerações focadas no samba. Porque a mulher, ela pode tudo. Inclusive fazer um bom samba. Que maravilha. E assim, você faz a percussão, né? Sim. E você começou a fazer percussão em função da banda ou você já tocava isso? Eu já tocava, agora em março, né? Eu faço, dia 15, eu faço 24 anos na música. E eu iniciei realmente na música em Salvador, em Bloco Afro, no Muzenza, que é o meu bloco, foi onde me abraçaram. Na verdade, eu iniciei no Olodum. Olha. Mas eu me senti mais à vontade no Muzenza e pedi para sair do Olodum e ir pro Muzenza. E de lá eu não parei. Aí tocando em Salvador, fui da Orquestra Afro da Bahia, participei de um projeto Expresso 2000, fiz outras coisas paralelo e fui pra Turquia também. Turquia, né? É, morei na Turquia também, com a música, tudo com a música, com a percussão. Olha que então, legal. O meu início se baseou realmente, minha base veio de Bloco Afro. Olha, então a gente tem muito para conversar ainda hoje, para você falar pra gente sobre essas suas experiências. E você tá morando em Conquista, né? Sim, eu sou daqui, mas eu morei muitos anos, né? Lá em Salvador e em alguns países, alguns outros lugares. Mas a gente, por motivo, né, de saúde, família, tivemos que retornar e a gente não podia ficar parado. Porque a gente tem essa coisa do diferencial, de buscar, de estar sempre fazendo algo novo. E bom para aqui, para a região, ter um artista do seu talento, do seu porte, né? E ainda mais com esse gênero que está em franca expansão aqui na cidade. Depois a gente fala sobre isso, né? E que é genuinamente brasileiro, né? Não é? E a gente está também com a Heloísa, que hoje veio fazer o violão, que ela é sobrinha da Lani, né, Lani? É isso. Dá um oizinho aqui. Deixa eu levantar o microfone. Ai. Boa tarde, gente. Heloísa, você não faz parte da banda, hoje você tá só dando suporte, é isso? Exatamente. Em alguns shows da banda, às vezes eu canto, porém, não faço parte ainda, né? Pretendo. E hoje aqui no nosso pocket show aqui, você vai cantar também, não? Ah, não, hoje não, hoje eu só vou tocar. Quem sabe, né? Quem sabe você empolga. Pelo menos um beck, né, tia? Olha. É. Né? Então tá, hoje nós temos aí a Heloísa no violão aqui e nós estamos recebendo também a Simone, que é produtora, ela que é da Usina Produções. Ela esteve aqui recentemente, né, Simone, com Yane Lin, e agora está aqui também com Mulher no Samba, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde, ouvintes da UESB FM. Prazer enorme estar aqui com Mulher no Samba. Você falou muito bem agora há pouco, Kaique. Realmente o samba é um gênero musical. Exclusivamente. Tranquilo? É melhor que você segurar aqui. Exclusivamente brasileiro e, vamos dizer assim, de uma essência inicial baiana. Uhum. Né? Então, assim, as meninas, quando chegaram com esse projeto de implantar uma banda de mulher, né, essencialmente no samba, é algo que até hoje, apesar da longa estrada de 7, 8 anos, né, Lani? Agora 8 anos. Vai fazer 9 agora. 9, Então, a gente vê que até hoje gera um pouco de curiosidade, né? Principalmente vida dos homens, né, Kaique? Uhum, a banda só de mulher, assim mesmo. Tem essa coisa. Mas é um prazer imenso para nós estarmos aqui. Esse espaço da UESB FM é sempre bem-vindo. O nosso público ouve demais, né? A gente percebe isso nas resenhas do samba. Por sinal, agora, né, Jossi? Dia 10. Jossi depois vai falar aí. Tem uma resenha especial. E olha, é isso. Estamos aqui com muita novidade, muita coisa boa vem pela frente, com fé em Deus. E hoje a gente está comemorando 14 anos, a semana e o mês todo, e é um prazer ter vocês aqui na nossa festa de comemoração. Passa aqui também para Yasmin Luênia, que é a nossa produtora e estudante de jornalismo, que está aqui com a gente hoje. Daqui a pouco tem agenda cultural, tem agenda, né? Tudo viu, bom, Caio? Yasmin? Como é que está você? Oi, quanto tempo não Quanto tempo que não nos vemos, né? Desde ontem. Oi, ouvintes, tem agenda daqui a pouco. Tá bom, então atenção, além de tudo aqui, você vai poder se programar. Inclusive tem um recado aqui da galera da Banda Sonora, daqui a pouco a gente passa aqui, pessoal, convidando para uma comemoração especial do Dia da Mulher com muito rock and roll. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também, mas agora vamos de samba, vamos de música, vamos de quê, mulheres? Vamos fazer um samba de uma grande cantora, compositora, chamada Dona Ivone Lara. Uau! Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu. As cores no meu pensamento, eu trago a pureza do samba, sofrido, marcado de mágoas de amor. Vento que mexe o corpo da gente, vento vadio embalando a flor. Traz a pureza do samba, sofrido, marcado de mágoas de amor. O samba que mexe o corpo da gente, vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu. Buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Legal demais. Tô aqui, fazendo um negócio no pandeiro. E esse pandeiro aí também tem tempo que você toca ou como é? Olha só, eu sempre conto essa história, porque em minha casa, todos os meus irmãos, exceto uma irmã, não toca instrumento, mas todo mundo toca violão. Um toca violão e é guitarrista, o outro toca contrabaixo e violão, o outro arranha violão e é baterista, e sucessivamente. E eu, assim, nunca me interessei por instrumento de corda, e sim por cantar. Ah, tá. Eu comecei cantando na igreja, nos corais, e aí casamento, essa coisa toda. Mas sou apaixonada pelo instrumento percussivo. Então, aqui eu sempre, nas bandas que eu cantava em banda baile, eu sempre corria pra percussão quando tinha um tempinho pra fazer aquele groove ali do axé. E na Europa eu comecei a me interessar pelo pandeiro. Preciso estudar muito ainda, é fato. Mas é um instrumento que eu gosto, é um instrumento que tem uma sonoridade boa, né? E que ele reúne um monte de coisa aí nas suas patinelas, na batida do grave, do agudo. Eu acho ele bem complementar. Olha que interessante, essa questão. Eu sempre reparo nos, como eu vou dizer, nos instrumentos menores, né? Uhum. Esses dias os meninos estavam aqui, a banda Flor de Tangerina, sempre vem banda de forró e eu fico viajando, claro, nos instrumentos. Eu tenho vontade de aprender a tocar alguma coisa e uhum. tal. Comecei a aprender violão, depois gaita, mas aí eu comecei a me deter nos instrumentos menores, porque eu achava que era mais fácil, e aí Aí o menino me deu o triângulo. O triângulo, toca aí, eu não consegui fazer nada. Então, o pandeiro uma vez também eu peguei e não consegui fazer nada. Então, não existe essa questão de tamanho de instrumento, um instrumento menor é mais fácil, não existe. A complexidade, agora mesmo você falando, o pandeiro, você tem graves, tem agudos, uhum. tem um local de bater. Ele lhe dá ritmo também, né? Ele preenche ele dá ritmo também, na música, né? Dá sim. Não é simples. Tipo, se eu pego aqui, começo... Você consegue cantar só com ele, né? Fazer uma capela. E também, qualquer instrumento, eu acho que é sensibilidade também. Não, assim, todo mundo tem e todo mundo é apto, né? É uma questão de estudo mesmo. E eu preciso estudar mais pandeiro. Olha aí. E vocês têm também experiências fora do Brasil, a Lani, a Jossi. E como é que é visto? A gente imagina que lá fora eles... Tem certeza que o samba domina o Brasil, embora o Brasil é heterogêneo nessa questão de gêneros, né? Tem tanta coisa. E aqui tem tudo, né? Mas lá realmente a fama do brasileiro é do samba ou não é bem assim? Hoje já chega lá por conta das redes sociais, né? Da internet. Já consegue se ouvir tudo. Quando eu cheguei na Europa, foi em 99, olha que tempo, né? Uhum. Então o celular estava começando naquela época e tudo. E era o futebol, as mulatas, né? Samba show, que se chama lá, que são as passistas das escolas de samba. Uhum. E foi também o lugar, eu sempre digo nas minhas entrevistas, que me deu esse apreço pelo ritmo, foi a Europa, pelo samba. Porque lá eu, quando cheguei que me mostraram o repertório, eu fui pra lá pra cantar a música popular brasileira. Mas aqui eu não fazia tanto samba, porque na nossa região o samba teve uma época que ele estava em ascensão, há muito tempo atrás. Eu ainda era adolescente, criança. E aí depois em Vitória da Conquista deu uma pausa. E eu digo só por aqui, né? Que eu não... Os lugares que eu viajava pra cantar com banda baile, a gente não tinha samba. Quando a gente fazia samba, era um só pra contrariar, que tava entrando no auge, um Raça Negra. Então, pra gente era pagode romântico, né? Uhum. E lá foi que eu comecei a ouvir. E ouvir João Gilberto, esse samba bossa nova. E a gente foi fazendo fusões. E aí, a GP, eu fui conhecendo essa galera, fui conhecendo e fui me apaixonando. Então, lá, meu show, realmente, eu cantava quase 60% de samba. Olha, tô falando aqui, mas é pra mesa, viu? Todo mundo pode participar, sim. Todo mundo tá com o microfone aí. Vocês falam aqui no release de vocês que vocês procuram resgatar clássicos do samba, como samba raiz, samba de roda e o pagode. Talvez explicando na teoria, né? Vocês também consigam falar a diferença de um para o outro, mas tem como vocês explicar pra gente, que eu e todo mundo que tá ouvindo, a diferença de um para o outro e tocar um trechinho assim pra gente perceber? Então, ou é complicado? Não. Até hoje eu venho estudando essa classificação. Eu não vou dizer a você, eu acho que nem eu nem Jô somos aptas a falar. Porque, coisa rígida, como a gente vai ao Rio de Janeiro sempre, graças a Deus tem algumas participações, e aí lá todo mundo fala, vamos pro pagode. Pagode é movimento de samba. Ah, tá. Tá? Seja ele raiz, não, seja é, não é o gênero estritamente. É o... Entendi. Então, tipo assim, vai tocar Arlindo Cruz. Hoje vai ter um pagode de Arlindo Cruz. Aí você fala, Arlindo Cruz cantando pagode, né? Quem tá de fora pensa, mas pagode é esse movimento, né? É como eles diziam, vamos fazer um pagode, é fazer um samba, é juntar todo mundo, é esse o movimento. Aí, já em São Paulo, quando se diz pagode romântico, foi quando começou Negritude, aquela galera que eles começaram a colocar esse movimento. Eu ainda venho estudando, viu, gente, sobre isso. Então não me crucifique se eu falar alguma coisa aí que não esteja dentro dos parâmetros aí. Não, a gente mas tá sempre estudando. É mais mundo. Ou menos isso. Então, não. Mas na minha concepção, quando eu digo samba raiz, é quando eu canto um Jovelina, é quando eu canto um Almigue Neto, é quando eu canto um Candeia. Luiz Airão, você canta? Não. Não, Luiz ainda Airão. Não. Mas é isso. Outra questão, a gente Por isso nosso repertório a gente procura colocar muito, quando a gente fala samba raiz, são os mais clássicos, são a galera que faz aquele samba. Porque conquista não é todo mundo, não estou generalizando, mas onde a gente toca, as pessoas conhecem mais o pagode, o que está na, né? Tá na mídia, o que, né? A rádio toca, lógico, isso é fato. A gente escuta a rádio e aí você absorve. E a gente sempre vai e fala pra galera, vamos pesquisar. No último samba eu estava falando muito de Reinaldo, príncipe do pagode, do pagode, né? Que chamava ele de príncipe do pagode. E que nos deixou há um tempo, acometido de um câncer, e as músicas dele são belíssimas. Então eu tô tentando colocá-las no repertório, tô tentando fazer com que a galera já chega em casa, já escuta, quando eu canto, já estão cantando um refrão. E isso é massa. Quer falar alguma coisa, gente? Eu fui criado ouvindo a GP. Fala, Jossi. É basicamente isso que Lani tá falando. A gente gosta de fazer essas viagens, porque eu acho que a gente tem que ir na fonte também. E como o samba, ele nasceu realmente na Bahia, mas a gente sabe que não ele foi no Rio, né? Que existe essa mas, aí, né? Não, mas que ele... o Rio, inclusive, acho que já registrou como patrimônio e tal, aí teve uma confusão, mas o samba Rio, nasceu na Bahia, não é isso? Isso, no Rio tomou-se uma proporção, né? E assim, para quem nunca foi ao Rio de Janeiro, que gosta de samba, eu falo, é importante ir. A gente teve uma vivência única no dia do samba, o dia 2 de dezembro no Rio. A gente teve a oportunidade de estar no trem do samba. Gente, é um dia fantástico. Para quem gosta do movimento, tem que ir, tem que entender como funciona o samba no Rio de Janeiro. E realmente, cada esquina tem um samba. E se você estiver num bairro boêmio, como é a Lapa, por um exemplo, Vila Isabel, Madureira, é um samba em cada esquina. Não é uma coisa que você fala assim, ah, será? É um samba em cada esquina. Então, nossa, um paraíso é para vocês, então. Ah, é um paraíso, eu acho que é um gás também. Porque às vezes a gente pensa assim, será que a gente está indo na contramão? Mas aí, cada viagem dessa, a gente volta sabendo que a gente está realmente no caminho que tem que ser. Do isso nosso é trabalho, bom. Da nossa identidade, da nossa personalidade musical dentro do samba. Isso é uma maravilha, você sentir, ter essa certeza, só estou no caminho certo, sim, né? Então, por isso que é importante viajar, se deslocar, conhecer outros cenários. E na Meca, né? Você vai lá no Rio de Janeiro, numa sim, fonte, sim. Embora você esteja na Bahia, embora você esteve no Olodum também, mas acho que, inclusive, se você em outros países ter contato, né? Continente africano, você já volta, né? Com certeza do que você está fazendo, mas acrescenta. Senta mais coisas, você tem mais ideias, sim, né? Sim, a bagagem aumenta. A bagagem aumenta, e tem, né? Tem uma coisa importante que eu acho que todo baiano tem que saber. O baiano, no geral, é muito bem recebido no Rio de Janeiro. Eles têm, assim, um respeito muito grande. E uma admiração também. E uma admiração muito grande. É como se a gente fosse... Eu não sei nem explicar, mas é um respeito pelo nosso trabalho, pelo samba. Ele é como, tipo assim, eles têm uma gratidão. Olha aí, cara. Né? A gente não foi uma vez só no Rio, a gente já foi diversas vezes. Essa é a nossa impressão. Mas olha, que legal. A gente já foi em lugares diversos no Rio, bairros diferentes, e todos os lugares a gente foi recebido da mesma forma. Não importa se a gente é uma banda de expressão ou não. Você é da Bahia, você tá no samba, eles têm um respeito muito grande. Olha, eu tive essa impressão também quando eu fui numa excursão, inclusive, tem muito tempo, e a gente percebeu como era festivo encontrar. Sim. Porque chegou a baianada lá, a gente foi um ônibus só e tal. Aí passava nos lugares, a galera brincando e tal. E depois, né, eu percebi isso. Porque em São Paulo já não é bem assim. Às vezes é umas brincadeiras assim. Meio esquisito e tal, já então confirmo a minha impressão em relação ao carioca ter uma maneira um tanto mais, né, respeitosa, assim, sim, de admiração maior, não sei, calorosa. De repente, né? Hoje, calorosa, pronto, vamos hoje falar nós assim, temos, calorosa. Grandes amigos no Rio, amigos que já vieram visitar a Conquista, amigos que foram passar o carnaval, já passaram dois carnavais com a gente em Salvador, então a gente criou laços com pessoas lá. Justamente, a gente também vai em São Paulo, basicamente, na mesma medida que a gente vai pro Rio. Mas é diferente. O Rio de Janeiro é diferente. Olha aí, galera. Vamos visitar o Rio, então. Vamos. Gente, tem muita coisa pra gente falar aqui, mas eu também quero. A gente quer ouvir música também. Então vamos agora dar uma pausa na conversa e vamos ouvir o quê? Olha só, vou fazer Mal Acostumado, Samba da Bahia com Araqueto. Tatal que brilhou muito fazendo esse samba. Essa letra é dele, não, né? Parece que é uma regravação. Não é dele, não. Depois eu vou ver aqui. Mas embora ele seja um bom compositor, ele, né? Não sabia. É. Tatal. Então vamos ver agora na versão Mulher no Samba. E um beijo pra galera que tá aí no ao vivo. Olha, vocês estão fazendo live. Prestigiando. Claro. Olha aí. E com Kaique, Yasmin, Elisa, o SBFM. SBFM. Heloísa Queiroz no violão, ó. Solinho e tudo. Amor de verdade eu só senti. Foi por você, meu bem. Comigo. E todas as loucuras desse nosso amor. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça e chamando pra me amar. Ah, mal acostumado. Só vai sair daqui amanhã, hein? Aê, beleza, olha só. Vem cá, o Conquistense sabe sambar? Sabe, tem um bocado aí que samba, tem umas meninas aqui. E os meninos também. É mesmo, cara. Eu acho e chega na roda. Opa, normal. Aí, ó. Tá certo assim, tá confirmado. Tem umas meninas que chegam na roda e bota pra quebrar. Maravilha. Bota pra lá. E assim, vocês estão participando de um movimento que acho que é meio que a gente deu entrada nesse assunto no início. Porque, vamos lá, Vitória da Conquista é uma cidade de efervescência cultural. Sim. Não é? Sim. Nós temos aqui pessoas de diversos estados, por ser uma cidade que é um polo educacional. Um polo de saúde, aí vem gente estudar, trabalhar, sim, em Rio Bahia, sim, ali e tal. E nisso, creio eu, essa profusão de gostos musicais bem diversos, né? Então, o samba, na minha época, né, que eu praticamente nasci aqui, moro aqui desde de criança, pelo menos não tinha muita força, assim. E hoje eu percebo, né, diversos eventos, a gente tem agenda cultural, tá sempre falando. Então, além do Mulher no Samba, tem também outros grupos de Vitória da Conquista surgindo aí. Tem muito, muito. Como muito, é que é essa muito, cena, muito, assim? Graças a Deus, Conquista vem abraçando muito bem o movimento samba. Estão samba do Alê, né? Lá no... Tem samba do Alê, tem Maniarte, aquele beijão pra Ferruz, se ele estiver ouvindo a gente. Tem Viracopos, tem Garotos de Mel, que foi a galera que começou, né, desde o início. É, acho que já vai fazer 24 anos Maniarte, mais ou menos, né, isso? É, Maniarte é o mais velho, um dos mais velhos. Aventureiros, e samba aí foi mais, Samba Mais, Quinta do Samba, Samba do Alê, e foi surgindo. Eu acho que tá mais ou menos umas 13 bandas aí de samba, né? A galera bastante abraçando o movimento. Espero que não seja efêmero, né? Que não seja uma coisa passageira, que a galera fique aí, segure essa bandeira com a gente. Porque a nossa vontade sempre foi essa, de fazer samba. E graças a Deus a gente tá realizando e vem aí há 9 anos com toda a força. 9 anos. E toda a vontade. E muitos dos artistas, né, que vem aqui, a gente conversa sempre, eu gosto, assim, eu sempre gosto de perguntar também quais são as dificuldades, que vocês acham que deveriam melhorar aqui e tal. O pessoal de outros gêneros costumam reclamar de locais para que eles possam se apresentar que não barzinhos, embora a gente saiba e reconheça, né, que os barzinhos aqui têm sua importância no sentido de dar o espaço para o artista tocar. Mas não estou falando, não sei bem a realidade de vocês. No caso de alguns artistas de MPB e rock and roll, eles dizem, porque às vezes o barzinho a gente tem que fazer um repertório conforme o contratante, não era o que a gente queria tocar, às vezes não tem a estrutura que a gente queria, não sei o que, mas precisa para poder, que é um trabalho, né? E no caso de vocês aí, essa mesma realidade, vocês às vezes têm que se adequar a um contratante em um repertório, ou o repertório realmente é popular, de maneira que não tem esses problemas em relação ao local de apresentação. Eu vou iniciar. E Jossi também quer ter a fala. A gente é muito bem assistido nessa questão, e é onde a gente fala da nossa resistência, né, do nosso repertório. É onde a gente cita que a gente apresenta o nosso trabalho ao cliente, e assim com a parceria com a Usina Produções também, né, que Simone faz esse trabalho junto com a gente. E a gente não vê muita dificuldade, entre aspas, nessa questão, porque a gente chega já com o nosso trabalho e a gente envolve o público, porque eu acho que o artista, ele tem que envolver o público com sua arte, entendeu? A gente precisa apresentar o que a gente tem para mostrar. Em relação a os artistas questionarem, com toda a razão, essa questão de falta de lugares, tem algo que eu sinto muita falta. Estou falando agora assim, não é porque Salvador é uma capital, porque eu acho que tem lugares menores e que funciona muito bem a questão cultural. Poderia sim ter espaços abertos, né, com eventos todos os finais de semana para todos os estilos musicais. Não é falta de local. Local nós temos praças, nós temos espaços maiores que comportam um público maior, e que às vezes acontece pouquíssimas festas durante o ano. Por que não destinar o que um músico precisa? Gente, nem que seja a princípio uma ajuda de custo e um som. Para que a gente. Porque eu estou falando aqui como artista. Para a gente é tão importante quando a gente sobe num palco e que a gente fala assim, nossa, a gente está com som bom, a gente tem retorno, a gente. Eu que toco percussão, estou escutando um grave, até um grave de uma corda, de um violão, de um baixo, não só do instrumento percussivo. Então a gente às vezes precisa dessa importância. Eu acho que a cultura de conquista. Aí eu já, né, não é nada político, mas já poderia deixar um som para determinar. Esse som vai ser para os artistas da cidade se apresentarem, mostrarem o seu trabalho. sertanejo, samba, funk, hip hop, o rock, toda a cena. Exatamente. Não tem conquista, não tem. Você procura algo no final de semana para você fazer gratuito. Você tem assim um evento esporádico, assim, em uma ocasião ou outra. Como vai ter, né, hoje e amanhã, porque é o Dia da Mulher. Dia da Mulher, né? Mas por que não todos os finais de semana? E abre para todos os artistas. Uma ajuda de custo um pouco maior, mais do que se paga nos bares. Então, pessoal da cultura, vamos dar um pouco mais de atenção. O pessoal da poesia, o pessoal do artesanato, de circense, da cultura em geral. A gente precisa. Você está em Salvador, você está no Rio, você está em Atemucugê. Você tem finais de semana com vários eventos gratuitos. Mas antes, eu acho que, eu não sei se eu entendi bem quando ele fez a pergunta, eu fui para outro lado, porque hoje conquista tem muito entretenimento em bares, né? Só resumindo, que eu realmente me alonguei, mas assim, a queixa generalizada é o seguinte, né? A gente não tem nada contra a bar, apresenta, mas é um trabalho. Sim. Agora, pra gente fazer o nosso trabalho do jeito que a gente quer, a gente precisa ir num lugar onde ninguém interfira nosso repertório, onde entendi. A gente não esteja ali preocupado, onde a gente tá aqui tocando uma música, apresentando, o cara tá lá gritando, bebendo, de costa. É diferente de você estar num ambiente de onde tem um show, onde tem um palco, e a pessoa que foi ali não foi pra beber nem nada assim, pode até ir, mas ela foi pra assistir um show e você tá ali, ninguém interferiu, você tem que tocar aquela música que todo mundo gosta. É mais ou menos isso que eu falei. Ah, sim. É isso que eu entendi. Quando eu disse que a gente não tem esse tipo de problema, porque quando a gente apresenta o nosso trabalho, tanto Fernando ou Simone, como tá aqui de produção, a gente tem o nosso release, a gente tem o nosso YouTube, o nosso Instagram, é para as pessoas verem o que a gente tem, a nossa proposta. A nossa proposta é fazer samba. Não estou aqui para discriminar ninguém, os outros grupos, as outras vertentes, entendeu? Escuto meu sertanejo, canto também de vez em quando, gosto de uma sofrência, escuto, todo mundo escuta, uhum. Né? Gosto de ver meu pop rock e tudo, mas a proposta de mulher no samba é essa. Então, vá ao nosso show, um coração aberto para ouvir samba de verdade, que é o que a gente gosta de fazer, entendeu? E assim, um apelo também às pessoas dos bares, quando contratarem a gente, entenda que ali está o nosso repertório, entendeu? Nice. Porque eu sei que tem uma galera aqui que faz samba pop, faz pop rock muito bem, rock alternativo muito bem, eu gosto mais de heavy metal, eu gosto mais de rock, também escuto. E eu sei que tem uma galera, esse pessoal, hoje não tem espaço em conquista para fazer sua música. É. E a gente precisa desse espaço, e que as pessoas respeitem. Vá pro evento. Você sabe, olha a agenda. Hoje a internet tem uma praticidade. Todo mundo faz seu flyer, coloca ali no seu bar. Hoje vai ter João dos Teclados. Pô, eu não vou lá hoje porque o cara só vai tocar sofrência. Eu vou procurar outro lugar para ir. E não ir pro evento e ficar incomodando o artista. Entendeu? Uhum, acho que falta essa postura em Vitória da Conquista. São coisas culturais, coisas educacionais e que tem jeito. Para tudo tem jeito, né? Basta ir educando as pessoas. Assim, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, que raramente você ouve em rádio, que geralmente o rádio abre mais para o jornalismo chamado factual, o jornalismo cultural geralmente resume-se a passar a música do artista e dizer onde ele vai fazer o show, né? Você não vê muitos programas que trazem discussões pertinentes que precisam realmente ser ventiladas para que se mude. Mas a gente tem essa preocupação também de estar sempre apoiando vocês no sentido de divulgar essas causas, essas coisas que precisam ser mudadas, porque melhorando para vocês ou para o pessoal do rock, melhora para todo mundo, né? Eu realmente concordo com a Jossi nesse sentido de que eu nunca entendi por que o poder público não tem uma coisa fixa, né? Falar, não, nem que seja. Antigamente eu lembro que tinha um negócio chamado, acho que era Domingueira. Tinha um nome assim que tinha lá na concha do Centro de Cultura. Sim. Né? Aí a juventude ia todo domingo pra lá e tal. Por que, cara? Nem todo mundo, principalmente o jovem que não trabalha, ele não tem como sentar no barzinho que uma cerveja é 18, R$20. Às vezes ele quer assistir o show, não tem dinheiro, coitado, fica lá com uma garrafinha de cerveja, tomando cada golinho pequenininho, porque ele precisa, ele quer, ele tem que consumir, quer assistir o show, e muitas vezes até mal visto pelo garçom, porque não está consumindo. Então, assim, a pessoa precisa ter o direito de assistir um show sem ser obrigada a consumir, beber, entendeu? Com certeza. Inclusive, eu tenho uma sugestão. Né? Algo que acontecia em Salvador que eu amava e tive a oportunidade de estar como público e tive a oportunidade de estar no palco também, que era Sua Nota é um Show, que acontecia na concha do Teatro Massa. PCA. Olha aí. Por que não usar o espaço Glauber Rocha e copiar Não É Ruim e fazer Sua Nota é um Show? Olha aí, fica a dica. Né? Eu acho bem interessante. Eu acho que vai ser algo diferente para a cidade e vai dar oportunidade a todos os segmentos, do rock ao pop, o samba, forró, sertanejo, a rocha, hip hop, axé, todo mundo inserido. Sua Nota é um Show, fica a dica aí. Tá aí, ó. E é um espaço pessoal. Massa ali, né? O Glauber é um espaço gigantesco. Gigantesco. Maravilhoso. Eu sou vizinha, moro ali do lado. Maravilhoso aquele espaço. Mas passa semanas e semanas ali parado, sendo que poderia até abrir e colocar alguma coisa, uma banda, como já se fala, um pula-pula, um negócio. Falta isso, falta lazer em Conquista. Precisamos gratuito. De lazer. Olha, faltam 15 para. Yasmin, vai você tá acabar? Por aí ainda? Não, vamos aqui falar a agenda, senão a Yasmin fica triste ali. E enquanto vocês tomam a aguinha, depois da agenda já vamos com música, tá? Pega esse microfone de Lani. É na força bruta mesmo, Lani. Você pode puxar com raiva. Yasmin Lani, deixa eu botar o BG pra você falar. Vamos lá, Kai, de agenda. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a nossa programação já começou, né? Pra lá de especial aqui, com Mulher no Samba, sambinha animado. Hoje e amanhã, gente, acontecerá lá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, aqui em Vitória da Conquista mesmo, o evento Para Todas as Mulheres. Uma iniciativa aí que busca celebrar e empoderar mulheres, destacando suas conquistas, suas contribuições em diversas áreas. Palestras, terão trocas de experiências também, roda de conversa, participações musicais, são algumas aí das atividades que serão realizadas durante o evento. Ah, e você pode participar, gente, de forma gratuita. E para quem é estudante, vai rolar a emissão de certificado de participação de 4 horas. Não dá para perder, ó, e estudantes, Kai falou, né, Kai? Às vezes a gente precisa de umas horinhas a mais, viu, Kai? Gente, vamos ter complacência com estudante. Estudante não tem dinheiro, não, gente. Estudante não tem dinheiro, não. E está rolando também exposição sobre a vida de Amélia Barreto aqui na cidade. A exposição acontecerá até o dia 17 de maio, anota aí na agenda, e busca prestar uma homenagem à grande trajetória aí, multifacetada de Amélia Barreto. A exposição apresenta fotografias, documentos históricos, objetos pessoais, além de também retratar aí os diversos, né, papéis que ela desempenhou durante a vida. O Museu Pedagógico, gente, fica localizado na Praça Tancredo Neves, número 114, no centro aqui de Vitória da Conquista. Você que tá aí, tá em dúvida, pode entrar em contato com o museu pelo WhatsApp 77-3422-2559. Repetindo para você, 77-3422-2559. E a programação musical também não vai ficar de fora dessa agenda. O La Panza Bar promete atrações musicais muito especiais em homenagem aí as mulheres para este final de semana. Hoje acontece o Elas por Elas com Marlua, Marcela Maria, Yane Souza, Isa Oliveira e Andressa às 20h30. No sábado tem Sambalizou no Beco 5, a banda Quintas do Samba, com a participação de Letícia Sou, Emily Coelho e Narjara Paiva, Kai. Narjara, nossa sócia aqui também. Isso mesmo. A partir das 18h. No domingo à noite terá Fuá no Beco, com o show ao vivo do Bando Pé de Estrada. Aí fica a dica, viu, gente? E ainda falando de mulheres incríveis, neste domingo acontecerá mais uma edição do Mulherio, no Quintal do Culinário Intuitiva. A feira é ocupada por mulheres, né, de diferentes idades, com o objetivo de conquistar visibilidade, desempenhar um papel aí significativo no fomento ao empreendedorismo feminino. O evento contará com música ao vivo, poesia, muita comida boa e diversas outras atividades. A entrada pessoal também é gratuita. Foi isso, Caio. Muito bem. Tem mais coisa. Olha, tem ali Mulher no Samba. Quer falar, não? Tem Mulher no Samba. Quer falar aí? Peraí, tá aberto, pode falar. Esse final de semana tem Mulher no Samba. Nesse sabadão, dia 9, vamos estar no Boteco da Praça. A partir das 20 horas. Uhum. E no domingo tem nossa resenha, que é mensal, né, no Cactus Pub. Teremos a participação aí de Najara Paiva, Jéssica Maria, Kátia Flávia e Geórgia, fazendo essa participação juntamente com Mulher no Samba, em homenagem ao Dia das Mulheres. Que também nosso samba no Cactus tem a Femi Biju, né? Que faz parte lá. A gente tem também exposição de nossa lojinha Mulher no Samba, com camisas, olha, bolsas. Que legal. É bem cultural. E o cover é R$15 por pessoa. É hoje não, né? Não, isso é domingo, dia 10. Domingo, dia 10. No Cactus Pub. Ah, tá. Que fica ali na Avenida Piauí, 126, bairro Brasil. É uma vez no mês, gente. Que horas? A partir das 17 horas. Eu acho que eu vou colar lá. Se você for uma vez, todo mês você vai. Porque o horário é bom, né? Que é um domingo, não é isso? Isso. Porque domingo a gente tem que dormir mais cedo, que segunda é segunda. É, né? Uma roda de samba. Então você já vai nas 5 horas, é um horário bom. É, muito bom. 10 horas já tá todo mundo na cama já. Aí, gente, olha, assim que tem que ser. Olha, antes da gente ouvir mais uma, só mais um recado aqui da galera da banda sonora, Carol Ivo. Deixa eu abrir aqui direitinho pra gente ouvir a Carol Ivo. Fala, galera da UESB FM, programa Tarde UESB. Quem fala aqui é Carol Ivo, vocalista da banda Sonora. Gostaria de parabenizar o UESB FM pelos seus maravilhosos 14 anos. Parabéns a toda a equipe, em especial nossos amigos queridos Kaique Santos e Yasmin. Vocês fazem toda a diferença dentro da nossa rotina musical, na cidade de Vitória da Conquista, no Brasil. Eu quero também parabenizar a nós, mulheres, pelo nosso dia. Apenas nós sabemos a dor e a delícia de ser quem somos. Quero convidar a todas e a todos para prestigiar hoje a banda Sonora na Jack Food Art, tá? Nosso querido amigo Kaique já confirmou presença e faremos uma homenagem às divas do rock. Conto com a presença de vocês, tá bom? Um beijo muito grande. Aí, beijo pra Carol, tá vendo, Yasmin? A gente, ó, fomos homenageados aí. Olha só, tá dado um recado, agenda cultural passada, né? Todo mundo já sabe pra onde vai esse final de semana. Agora é hora de Mulher no Samba, meu amigo. Aí o que vocês quiserem cantar e tocar. Amigo Neto, bora. Deixa de lá esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal e agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e ardor? Sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar. Ele é pra te ver feliz. O meu meu coração, coração. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou meu coração. Destino, destino, o que fazes assim? Tenha pena de mim, veja bem, não mereço sofrer. Quero apenas um dia poder viver numa de felicidade com alguém que me ame de verdade, com alguém que me ame de verdade, com alguém que me ame de verdade. É o Miguel Neto. Pois é. Ô, Lani, você começou a rir, eu não sabia. Eu comecei a rir também, ficou todo mundo rindo, eu não sei, mas eu fiquei rindo. Deixa eu sair do ar. As coisas que acontecem aqui nos bastidores aqui. Cai um copo, cai um negócio e a gente continua cantando e fazendo o programa. Mas olha, hoje foi água. Hoje caiu, foi água, foi tudo, café. E uma música passando aqui, quer ver? Eu tenho essa música aqui pra gente ouvir ela na versão de estúdio. Vocês querem fazer ao vivo ou preferem a versão do estúdio? Se for do estúdio, a gente deixa pro final. Se for ao vivo, a gente faz agora. Vai do estúdio. Vai do estúdio? Bora. Então pronto. Então quando a gente... É a primeira vez que vai estar tocando aqui. Então pronto. Então vamos combinar isso. Também a gente já tá terminando e o pessoal da TV Wesley já tá ali na porta já. Cadê o... Né? Vocês têm que gravar pra TV. Pra lá ainda na TV. Mas faltam 3 minutos. Qual seria aí nossa saideira? Porque a saideira será essa, como é o nome, essa aqui? É, Tem Sim Mulher no Samba. Fazer a derradeira, Tem né? Sim Mulher no Samba, que é a música de vocês, né? Isso, é autoral. Então, a gente ainda vai ouvir, no final de tudo, versão estúdio, Tem Sim Mulher no Samba. Que você vai estar estreando aí hoje. Que vamos estar, exatamente, lançamento. De muitas vezes, agora olha, não vai faltar. Lançamento oficial hoje na UESB FM, a música já entra pra playlist e vai certeza. Rolar direto. Por favor. De bônus, vamos de quê então? Vamos fazer uma música de Toninho Gerais, um compositor que Zeca grava muita coisa dele, Beth também gravava muito, se chama Se A Fila Andar. Se ligue nessa letra, hein, gente? Não, eu não estou preparada pra te encontrar, amor. Os braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Seu sonho acaba se afilando, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, o que a gente não. Mas corro perigo dos nossos amigos verem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar e me encontrar. No samba eu lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano que foi nosso amor. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la Olha aí, o cara compõe muito, né, velho? É muito, letra linda, né, rapaz? Olha, o Walter Lage cantou aqui, mandou uma mensagem aqui pra vocês. Tá ouvindo lá, né? E aí, um cheiro pras lindonas do samba. Obrigada. E ele mandou um vídeo dele ouvindo lá a rádio e acompanhando vocês lá na percussão dele. Aí eu mando um vídeo pra vocês assistirem depois. Ah, manda depois, manda sim. Olha, gente, que maravilha. 5 horas em ponto e é muito. Eu sempre falo isso, quando a entrevista é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Mesmo com calorão e tudo mais. Por mim, a gente ficaria aqui mais uma hora até. Mas, gente, tranquilo. Olha, a gente vai continuar no domingo, lá na resenha. Pois tem assuntos, tem muita pauta, gente. Oh, volta aqui outra vez, então. Só convidar. Bora combinar, então. Parte 2. Parte 2. Então, igual esses filmes da Marvel aí, parte 1. Então, essa foi Mulher no Samba, parte 1 na UESB FM. Vai ter ainda parte 2. A gente combina outro dia aí, a gente vem. E é porque, assim, nós nos conhecemos aqui hoje, tem muita coisa pra perguntar. Sim. E aí, aquelas pessoas que ficam querendo ouvir muito, vão falar, pô, mas falou mais do que tocou. Não, a gente misturou música e papo, né? Foi. Mas outro dia a gente marca pra dar um incremento mais na música. Tá? Botar vocês pra cantar trazer várias músicas. Botar logo metade da banda aqui logo. É, vamos combinar. Enquanto isso, a galera segue a gente no Instagram. Fala e vai tudo. Acompanhando, né? Nosso dia a dia, nossa agenda. E a gente tá sempre atualizando lá, postando alguma coisa. @ Mulher no Samba. Tudo no singular. Vocês entram lá e não tem erro. É a única banda com esse nome no Brasil? Já pesquisou? É, Mulher no Samba. Então, registra aí, porque daqui a pouco... Já tá caminhando, os trâmites estão já em andamento. Muito bem, Lani, quer falar mais alguma coisa? Agradecer sempre pelo convite, um cheiro pra todo mundo que tá ouvindo aí a gente, tenho certeza que tem uma galera. Lembrar que domingo vai ter a nossa roda, só com mulheres poderosas e empoderadas. Os meninos estão todos convidados a estar lá também, junto com essas meninas. Vai ser uma festa linda, vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter gente bonita, cerveja gelada, começa a partir das 17 horas e vai até as 22, tá bom? Ih, maravilha. Tem artesanato, tem biju, tem lojinha, nossa loja Mulher no Samba, com camiseta, com bolsa, é só colar. E a Heloísa. Hello. E aí, Heloísa, parabéns, viu, pelo seu violão aí. Eu gostaria de mandar um abraço e beijo pra minha amiga Eulá, que eu tenho certeza que ela vai estar ouvindo agora. Eulá? Larissa. Ah, Larissa, a cantora. Ela mesma, eu lacrando. Eu acho que ela não perde nenhum dia a rádio. Ela é nossa fã, ela é fã do Tarde Web, da UESB FM. Um beijo pra Eulá. Beijo lá. Eu lacrando. E falta quem falar? Lani. Jossi. Gente, vai uma hora de programa e eu continuo trocando, meu Deus. Gente, diga. Agradecer mais uma vez esse carinho. A gente, desde que Mulher no Samba existe, a gente vem aqui, é convidada para estar aqui na UESB, na Rádio UESB, na TV UESB. Então, gratidão e um beijo especial para cada mulher, que mulher é algo especial demais. Então, valorize nós mulheres, a gente merece. Um beijo. Então tá certo. E até domingo na nossa resenha. Até domingo e até a próxima. Olha só, então eu vou colocar aqui no ponto, tá? Daqui a pouco, deixa eu ver se já tá no ponto aqui, a música das meninas, Mulher no Samba, pra gente encerrar agora com a versão de estúdio e lançamento, não é isso? Tá no Spotify. Tá no Spotify? Tem sim Mulher no Samba. Tem sim Mulher no Samba. Então, se fizer uma postagem de Mulher no Samba, coloca nossa música de fundo. Pronto. Tem sim Mulher no Samba. Valeu, galera. Vou aproveitar também pra me despedir, né? Agradecer aí o carinho da audiência. Agradecer aqui a Yasmin Luene, nossa produtora aqui, que fez contato com as meninas e faz contato com as outras bandas também. Estudante de jornalismo, e dizer para você que continue na UESB FM. A gente vai ouvir agora a música do grupo Mulher no Samba, e depois da música vem o UESB Retrô, segunda edição de sexta-feira. Então, só coisa boa aqui na UESB FM. Aproveite seu final de semana, muita paz, descanse aí, tá? Curta bastante com as moderações devidas, né? Valeu, tchau, tchau. salto afiado, batom de melodia. Tiro sorriso, decote embalado, som de Maria. Mano batuque, queime na ginga, canto de axé. Entra na roda, brilho constante de mulher. Tem mulher, tem mulher no samba. Batom de melodia, tira um sorriso, decote embalado, som de Maria. Mano batuque, creme na ginga, canto de axé. Entra na roda, brilho constante de mulher. Tem mulher, tem mulher no samba. Sim, senhor, tem mulher no samba. Samba, sim, sim. Tem mulher no samba.